3.25. Coluna 7, recolam no zero, curva direita, arbor alerta, 7935, controle, transponder, 117, é gol no 867. Protegimento correto, chama push. Galera aí. Então é, calma 7, saudou. A gente mantém a posição e chame torre na frequência, 118.95. 118.95, guardião do norte. Guardião 09? Guardião 09, prossiga. Está na posição de Itapuã para regresso ao motor pelo 17. Gente, Guardião 09, presente direto do Graia, sem condições? Não, de preferência da 17. Guardião 09, então prossegue para o cruzamento da final da 10, não ataque com a reportar, reportalizando este da 10. Para o cruzamento, reportará livrando esse o Guardião 09. Sur 2-0, autorizado o cruzamento da 1-0, reporta na Delta antes da Alfa. Cruzamento reportará na Delta antes da Alfa. Oxené 6356, no solo 5-0, livre à direita, chama solo 1-2-1-9, de passagem em Embraer, 1-2-0 da Força Aérea, já na Delta. Direita 2-9, dá pra fazer o reporte. Passou 2-0 na Delta? Passou 2-0, autorizado ingresso na Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 6356 Alfa, Juliette, portão 1-1. Portão 1-1, obrigado. Do 5021 no controle. Então isso, da 10, o Guardião da 9. Gente, o Guardião 09 cruzou, já está autorizado o pouso na cabeceira 17, o vento 80 graus, 99, reporta no sol. Autorizado o pouso na cabeceira aérea do 17, Guardião da 9, está em sol. Passou 2-0, autorizado o ingresso na Juliette, após a direita Índia, chama no ponto de espera quando pronto. Juliette, 290, chame e torre na frequência 18.95. Salvador, gol 2067 request. Go 2067, go ahead. Request by heading Motiva. Go 2067, call receive set frequency 125.1 or 123.25. Roger, have a nice day, sir. 1396, desça para 2000 pés, o ajuste é 9094, está autorizado em LSX, se reporte estabilizado localizador. 2000, 1094, chamará estabilizado localizador. 1396. 220, mantém a posição no ponto de espera. Boa tarde, 3290, já avistado, livre pouso na 10, o vento 170 graus, 99, fazendo o tráfego à esquerda, já pousando pairado na 17. Fica autorizado o pouso na 10, 3290. Então, Batista, pela nossa, o Guarani. Gente, Guardião 09, considera que eu falo 5-3, parte 4, GR. Juliette, Quebec, Silo, suba para o 100, reporte pronto para o lançamento. Hotel Salvador Azul 4089, sistema treinamento, que é o 9. Azul 4089, fazendo uma equipe de solo, assim que o Airbus da Avianca passar a retaguarda, autorizado, chama a taxa. Gente, coordenando a equipe de solo, falando passagem da Airbus da Avianca, estará autorizado com a taxa. Controle. Nas 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, na frequência 120.3, bom número. Passando 2-0, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Tá 3290 no solo 55, livra direita, chama solo 1219. Direito 219, 3290. Salvador, boa tarde, 3290. 3290, e Alfa, mantém-se a Juliette. Alfa, mantém-se a Juliette, 3290. 0 graus, 109. Isso é falar, autorizado com a Brasília, 360, preso 17. Ficou da 1-0, primeira curva à direita, saída arbórea, eleva. 119-35, aciona 5110. Correto, chama o pushback acionamento. E para pushback acionamento, 454 da Gol, 62. Aguarda pushback acionamento no 454. 454. 5 chamadas com a aeronave, 9 teve contato. 9 decimal 35. 1935, 430. Pátio, Índia, Ponte Pedra no zero, torre 118195014, Azul 450. Gol no 454, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, puxa back autorizado, chama ataque. Após o Embraer, lever puxa, aperta ataque pro 454. Tá 3290, após o Embraer que livra Pátio, Juliette, portão 1. Gente, após o Embraer, tá ingresso a Juliette, portão 1. Utilizou no localizador visual com a pista ao gol no 396. Sobre 396, complete a aproximação final, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, gol no 396, final estabilizado, visual cona zero, boa tarde. Gol 1396, já avistado, checo trem de pouso, quer ligar no 0, 14, livre pouso no 10. 10 no 4, está livre pouso na 10, gol no 396. Trem checado. 0 graus com 99. Aguardando a autorização, gol no 80. Controle Salvador, pastor 20. Prossiga. Confirma a transição da saída Momo. Ocupei a mensagem. Comeu. 3216, Fortaleza autorizado. 370, Perdulona 9. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição forte. Controle 119, decimal 35, aciona 5122. Autorizante 870 para Fortaleza, peso 19, decola 10 esquerda na saída Momo Front, 1935, controle 5122. É o transponder, 3216. 3216, atendimento com essa, funciona pistão 10, chama pushback e acionamento. 10, porta aberta. 1454, contato. Afirma, 129, 3 horas de autonomia, Campinas. Taxa autorizado, parte principal Índia, porto de pedra no 0985, Senegal no 0013. Pátio Índia, então, lá 1895. Obrigado. 1867, posto de pedra autorizado, chama táxi. Chamarei para o táxi, por 1867. O pastor 20, aerovia Zulu 9. Saída Momo, transição Nitsa. Azul 4089, devido a colagem 10, vento 1-0 graus, 1-0. Nitsa, colagem 1-0, azul 4089. Direção na Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Obrigado. Bono 454, boa. Autorizado alinhar e manter. 1-0. Ali mantém nada. Bono 44. Azul 4089, decolado ao 04, chama o controle. 119 decimal 35. Controle 119 decimal 35, azul 4089, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, mil pés. Aguarda que estiver estacionamento. Para o táxi, Gol 867, 152 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alternando com a Minas. Táxi, parte principal, Índia, ponto 0010, no 895, Querengal, no 04. Parte principal, Índia, no 04, Querengal, ponto 0895, a Gol 863. Bom, 3 horas e meia, passo companhia que livra a parte, Juliette, portão 09. No zero, vento 190 graus, 9 graus. Eu decolado no zero, vou no 4-4. Boa tarde, boa noite, 67, no zero. Ou no 867, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém não, no zero é o 1867. Sou 20, chame o centro Recife na frequência 12685, alternativa 25 decimal 45. Sou 20, chame Recife 12685, alterna 12545. Sou 454, decolado 07, chame o controle 119 decimal 35. 0935, gol 454, boa tarde. Lutante 3216, para receber questionamento no 03. 03, aguarda para receber questionamento, 3216. Aguarda, 3216. Salvador, boa tarde, Gol 454, passa 2610 na... Saída Abo, Elefa. Bono 454, contato radar, subo para o 360 via Abo. 360 via Abo, Gol 1454. Bono 867, livre de decolagem no zero, vento 190 graus, iniciando decolagem no zero, Bono 867. passa para o táxi, são 3283 com 1-3-4 a bordo, Oceana Ribeirão Preto, contorno Fiat, 3 horas e 40. 3283, a direita via Índia, ponto de espera, dono 0-1-1-8-9-5, QNH, 1-0-1-3. Quebec, ele é autorizado, reporte ao tempo. Portanto, 4089, estamos centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 33, decimal 25. Em centro Recife, 1251, 133, decimal 25, azul 4089, boa. 1867, decolado 10, chama controle em 119, decimal 35. 1935, boa, 1867. 7 QBS, reposta cruzando 4500. Reportará 4500. Tem mais isso. Controle, boa, 1867. Boa, 1867, contato radar, subfero 360, via Arcos. 6360, sobe via Arcos, boa, 1867. Outro 3, meu posto espera pronto para alinhar e manter. Pronto, tá. Autorizado alinhar e manter, 1 a 0. Controle, gol 454. Prossiga. É, dependendo das informações meteorológicas, é necessário curvar a esquerda na proa de Bombs, proa 256. Temos informações aqui acerca de 40 milhas à frente. Então, estamos mantendo o desvio aguardando a proa de moto. Não, ainda não está aceitando desvio, está solicitando a proa de moto para desvio. Autoriza desvio, a proa de moto eu vou coordenar com o centro Recife. É, para fazer o desvio eu vou precisar proa 256, proa de moto. Autorizado o desvio. Pé 3283, livre de colagem 10, vento 170 graus, 9 graus. São 454, chame centro Recife, na frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 1288, 260, gol 454. Dead Quebec no frequência livre. Decola 013, chama o controle, 119, decimal 3. Na 3283, contato radar, subindo para o 360 via Arbo. 360 via Arbor. 3790, lençóis autorizados, 180 direto para a TAP. Escola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, para a TAP. Controle, 11935, transponder, 5136. Afirmando transponder, 5136? Afirmo. Momo, 180, Catap direto, saída Momo, transição Catap. 3790, o transporte. 3790, corretamente correto, chama puxa. Puxa, boa operação. Quando o táxi do 3206 tem 158 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna TV Vina. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera da 10, 11895, Senegal, 10, 13. E Alfa 295, Vitor, Alfa Táxi, 3206. Manda uma 3216, ponto espera do 10, tá pronto. 3216, autorizado alinhar e decolar o 10. Vento 210 graus, 89. Alinha e decola do 10, 3216. No 867, chame Centro Recife, na frequência 288, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, boa noite, 67. Da 3216, decolado 18, chama o controle. 19, decimal 35. Dá 35, dá. Controle de Salvador, 3216, decolado 18. Da 3216, contato radar, 5 para o 3. 370, saída Momo. 370 na Momo, para a cidade de voar para ti? Tem a Momo aguardando coordenação para o centro Recife. Aguardando, obrigado. Agora cruzando 190 para 100 à direita, magnética 066. 3144, a sua identificação, pessoal 050, está autorizado para ISAF. 050 na torre de ISAF, 3144. Pro 255, a sua identificação via Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste. 2013. Para 4.000 na chegada Bonf. Informa que transformação na próxima posição Bonf. O ideal seria o Bonf na proa 240 para evitar sua matéria do 40%. 255, tá livre o desvio, reporte a proa no pelo. Após o desvio, informará a proa no pelo, bom. 3219, o centro Recife solicitou que mantenha a saída, restrito o nível de voo 330. Ciente, vai restringir o nível 330 e vai necessitar então um desvio meteorológico aqui à direita, na proa 320, pelo menos por 20 minutos. O TAN 32 no meio. Tem condições de voar com óbito? Já direito na proa 320 para a Palmação. Primeira nave? TAN 3283. TAN 3283, informe ao centro na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. 1288, alternativa 0, TAN 3283. O 321 no meio, afirmativo, a proa de cóctel. Foi cóctel na presente, TAN 3296. Direto cóctel. Controle, TAN 6141. TAN 6141, na sua identificação. Via Bonf, desça ao 060. Bonf, 060, 41. Controla azul 2790. Pushback acionamento, faz 3, 4, 5 left. Autorizado, 2790 com ataque. Autorizado, puxa acionamento e portará por ataque. Boa morar no 1433. Você confirmou um ajuste para o 3144? Ajuste no 014. No 614 no controle? Diga, 6141. Como se o senhor irá necessitar de desvio pela direita? Permaneci, a partir de agora. Está livre de desvio, o Xené 6141, deixa até o nível 060. 060-6141, estou autorizado de desvio à direita. Três dois no meio da presente, voe direto a Buco e suba restrito para o nível 330. A Buco 330, 32 no meio. Voo 1255 após desvio, voe na proa da posição pelo. Hoje no meio chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, 32 no meio. Dá uma boa tarde. Boa. Arma deu. Luz 5073, aguarda um minuto, conta informação Romeu em curso. Só para adiantar, porque se eu quiser sair da Paraíba. Tá, é o coral. Graças. Sabe o uísque Oscar Brava, acione a identificação, autorizado a chegada ao mar, vista para o nível 050. 4 horas de vídeo, autonomia alternativa, petrolina. Taxi via Fátima Lins, a ponto de espera chama a torre 198, 1995, 8 metro, 1.013, bom voo. 4.3, então, via ponto pronto na 2.895, bom trabalho. Que Romeu Alfa, prossiga. Aqui Romeu Alfa, o ajuste no 013, mantenha em condições visuais no autorizado a proa de Paris para ingresso no corredor Interlagos e confirme se efetuou o plano de voo para Salvador. Ok, Mike Romeu Alfa. 1255, volta na flor de pelo. 7 gol 1255. Bolsonaro 6141, já listou. Já presente pelo. Autorizado, a pro de pelo, Oceano 6141. Tá bom. Com a Brody Pelo, número 2 na aproximação, gol 1255. Sane 6315. Bom dia, Sane, identificação. Autorizar a chegada da Amanda, isso é para o nível 070. Salvador, Oxiné 6320, sentido a Romeu. Salve, Oxiné 6320, acione identificação. Na proa de Mari para chegar na Mari, desça para o nível 080 e reduza para 250 nós. 080, está em que acende a fazenda de usina 070, por aproximadamente 40 meses. 40, porta pronto para o pushback e acionamento no 08. Baixa lá no 08, pode ser o 5073. Tem uma formação mais à frente. Autorizado, desvio. O seu número 612 para pouso, o Oxana 6320. Sim, vai reduzir para mínima ali, só pode ser? Yes. Autorizado, qual que é o Oxiné 6315? Monocoque, senhor. Gol 1255, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. O ajuste 1013. Ajuste 1013 para 2000, informa lá no busca do localizador, gol 1255. Oxiné 6141, desça para 3000 pés com ajuste 1013. Prospecto para 3.000 pés, 1.003, 2.000. 6.144, completa final do ILS, Chameto em Salvador, 1.18.95. 1.895, 3.144, grato. Salvador, volta 3.144, na final. Decolando, vencedor da Elmi e da Monte, 5.5 metros, fãs, eu não sei quem sai, do outro 3805, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Preparar, 380. Solo Salvador, passaria do 2262. Passaria do 2262, prossiga. Informação Romeu, conquista 180, rolando o corte. 90. Foi direita na saída Arbor LF. Eu presumo, correção após LF. Complore conforme rota. Transponder 51141 e o controle em 119, decimal 35. Gente, conquista 80, fica 10, curva direita após Arbor, eleva após conforme o plano, transponder 5141 e o controle 19935, passaria do 2262. Passaria do 2262, cotejamento correto, porta pronto para o pushback e acionamento. Depois da lei. Confirmando final para o azul 2790, 180. Confirmo, azul 2790, subindo para o nível 180, sem restrições. Grato, sem restrições. Xanem 1141, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. 720, abandonado lá, caminhão 1 no 4 ano. Desça para 3 mil pés com ajuste padrão. Para 3 mil pés com ajuste padrão, 6315. Papão, meu uísque é o Sobral, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa norte e seu limite é o curso do localizador. Uno 255, complete a final e chame a torre em Salvador, 1-1-8, decimal 95. 1895, bom, agora no 256. Controle Salvador, é o orçamento 6315, posso ficar de aprovação, no presente. Autorizado Duna, Oceané 6315, vai seguir tráfego Airbus 320 da Oceané, passando um minuto para a posição pelo. Ok, boa no Duna, Oceané 6320, controle? Tudo, 6320. Você consegue levar na Pro 040 para sequenciamento? Afirmativo, Pro 040 para sequenciamento, 6320. E o 6320 está sob vetoração na Pro 040, seu limite é o curso do localizador. Vai ser agora o número 5 para posto. 6320. Oceané 1013. Autorizado o pouso, baixar travada, voo na 255. Qual foi o meu destino em aerovia? Convoia, eu lida muito. Xenamé 141, curve à esquerda para o localizador Pro 130, informe estabilizado. Já curvando, vai passar estabilizado, Xenamé 141. Disque Oscar Bravo, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013, aguarda o vetor final para o localizador, vai seguir tráfego sua posição de 12 horas, afastado, correção 1 hora, afastado 13 milhas, é um Airbus 320 da Xenamé. É 320, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Ajuste no 013, essa proa é limitada pelo localizador, amigo? Afirmativo. É. Salvador, usa 3205, espectro, né? 01. Autorizado, minha posse está aqui. Zero taxa, certo. Final do procedimento. Xenamé 6315 está autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil pés, se possível mantenha a indicada até duna. Ok, mantendo a indicada até duna, descendo para 2 mil, autorizado o procedimento, minha aliança, 063. Está pesado, Xenamé 6141. Xenamé 6141, complete a final e chame a sua em Salvador, 11895. 605, ó. 2790, informa o tráfego à sua frente, posição de 12 horas. 3 milhas com rombo oposto, é um helicóptero mantendo 500 pés. 3 Salvador, poxa, 6141. 141, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 190 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Centro, baixar travado, livre pouso, chama 641. William Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa informa que ainda não recebo informação de sua altitude. Confirme o modo de trabalho acionado. Mike Romeu Alfa informa na rotatória. Formei o uísque Oscar Bravo, confirme a sua indicada. 2109. É, pegou só de uma seta, é Duna, o uísque Oscar Bravo? Afirmativo. Então é 6320, vai seguir tráfego a sua posição de 2 horas, 8 milhas. É um Charlie 25 Alpha, mantendo 210 de indicada. Autorizado a sinal do ILS, informe estabilizado 6320. Descida para 2.000 pés. Sim, autorizado até 2.000 pés. Autorizado para o procedimento. Número estabilizado 6320. Estamos tá mantendo 210 nós também. Sané 6315, estabilizado ILS da 10. É 6315, chame agora a torre em Salvador, frequência 118.95 e tem um golpão. 118.95, confirma. Autorizado, local de saque. Autorizado, 0, 0, 0. 315, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Para aí, para. Alfa, para você, confirma o parte aqui, se puder falar. Tem informação em curso, é 1 minuto, copo. Puxa, né? 6141, no solo aos 42, livre à direita, solo 12, no decimal 9. 29, boa. E o Escasca Bravo está com o localizador. O Escasca Bravo está 1 milha para a Duna, completa final do ILS e chame a Torre Salvador 118.95, tem bom pouso. Vai completar o sinal ILS, chamar a Torre 1.1.8.9, obrigado. Mike, Romeu Alfa, solta visual com o aeródromo? Afirmativo, no problema da rotatória. Eu chamo agora a torre, frequência 11895 e tem um bom pouso. Obrigado, 295. Entra para a casa, Juliette, seu chefe. Casa Torre Salvador, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, intenção, pistão no 7. Afirmativo. Frente reporte vertical da Inrimar. Romeu Alfa, apoie 45. Se autorizado, pode prosseguir direto. Perfeito, o Michael Meu Alfa, reporte vertical da Inrimar. Alfa. Ingresso, Juliette, para o gate 02. Gente, após o parque da Lanza, gate 02, não deixa. Um 154 antes responder, subindo para 1 centena no setor oeste da ilha, o Juliette Quebequilo, confirme pessoas a bordo? TQV Índia, ponto de esperador em 1.9, decimal 95, altímetro 1.013, bom voo. Índia, ponto de esperador em 2.95, já. Conhecimento? Fora que já está sobre o campo, estimamos 3 minutos. Gente, dá para prosseguir para um painado na cabeceira na 7? Prossiga para 1 milha e meia e mantenha o Michael Meu Alfa, aguarde para prosseguir. Mike Romeo Alfa, guarda. Será passagem 1, é a voz da Avianca que ingressa no pátio para prosseguir para o 05, após prossegue o táxi como número 2, ok? Gente, a parte do Índio, pode esperar da 10, torre 1 no ótimo, dando passagem ao Avianca, número 2, que está aqui no pátio, direto. É 141 no Juliette, 05, autorizado. Juliette, 05, ruxa. É 6315, solo aos 45, livre à direita, solo 121, decimal 9. E aí, os 29, 065. A GQE 065, decola da 17 com curva à direita no corredor Axé, restrito no 1000 pés inicialmente, aguardando liberação do controle para ascender para o 065. Transponder 5161 no controle em 119, decimal 65. Mantendo, Romel. Fica bravo, vento 200 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. No 0 no 3, aguarde pista livre, a gente fica bravo. Cada pista, 63, tudo 3, bom voo. 1 no 0, vento 2, 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Fica bravo, na final, baixar de trabalho. Gente, táxi avia Fati 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 no noite, decimal 95, altímetro 1003. Seguirá como número 3 no ponto de espera, dando passagem ao Embraer da Azul. Já taxiando até o ponto de espera, ok? Gente, ponto 3 seguido azul, Fati 1 no Índia, 95, passando 2, 62. 28, Bruno 260, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4116. Está de Azul 4116, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, identificou 050, nível autorizado Azul 50, desculpe, 4116. Ponto de espera, ok? Tá, está de espera. Ok. Vento no 90 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Guardar na 63 no 0. Curta final da 17, o Mike Romeo Alfa, tá avisando com a 9 não no 0. Gente, livre pouso na 17, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Romeo Alfa. Fica ficar bravo, solo aos 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Gente, passe, está ali 2262. Luiz Caça Bravo, mantém antes da Alfa, após a passagem do Airbus, da Avianca, prossegue o táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Confirma o Pátio Papo, prossegue, Luiz Caça Bravo. Gente. Detection para ingresso. Tango, informação Romeu em curso, aguarda a cópia, confirma o pátio, eu preciso que decola. Gente, para o táxi, chama a torre 1 na noite, decimal 95. Não. Gente, frequência livre, estação.